agora, tudo que agora tenho. Pra correr contra o tempo, tensão atrás de mim mesmo, lutar contra os erros, uma implacável perseguição. Encontrar aquele que jaz um dia, trazer de volta o cara bom que existia. Correria, buscar de volta o que é meu, a herança que Deus me deu e se perdeu aí na ilusão de uma tela. Vida de ladrão, irmão, a sequela. Alguma coisa me domina, quer me destruir. Tenho que ser mais forte, não desistir aí. Sozinho sei, não sou capaz. Vou resgatar o outro eu que ficou pra trás. Em parceria comigo mesmo eu posso me vencer. Sem retroceder, sem me abater pelo estresse, ao invés. Hey, de zero a disposição tá em 10. Vencer o que me domina, chega primeiro. Mudar o final do meu filme, outro roteiro. Ser herdeiro da dignidade do meu pai. Curte o que custasse, pá, vou atrás. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. É difícil ser eu mesmo o adversário, eu tô ligado. Aí ladrão, tô ligado que a palavra dos mano consolo. Corre entre minhas veias um sangue novo, a bondade perdida. Vou resgatar minha vida aí. Eu sempre fui o atraso, eu tô ligado. Que eu era o atraso, eu tô ligado. Vejo saída na sagrada escritura. Não quero ser mais um da rua a descer na sepultura. Vou à procura da luz, o escuro tem que ser banido. Dando lugar total a Jesus Cristo. Preciso superar tudo isso. O incrível é que eu mesmo sou aquele mano. Não dá pra acreditar que eu sou o fulano que na infância viajava no desenho. Hoje o desenho, outro aspecto. Correr atrás do caminho certo, correto, que é encoberto pela ganância, ignorância. Um dia foi circunstância, tudo que queria ladrão nem sabia. Que estava contido no dom da sabedoria. Deus, menos de 24 horas, o que que pega lá fora? E agora Deus, aqui não tem humano meu, não. É o lado bom que se perdeu agora. Eu e eu, no instinto, na moda exposição. Assassino de mim mesmo, buscando a transformação. E nasce um novo proceder. O tempo é curto, sei, preciso correr. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. Aí ladrão, o maior de todos os desafios não é simplesmente vencer a guerra. Pois existe um mundo onde o seu maior inimigo não é o traficante, não é a polícia, não é o vício, larra, droga, quadrado, dinheiro, nunca vai te trazer o adianto. É o maior de todos os desafios, a maior de todas as guerras, que é vencer você mesmo, dentro de você mesmo, de você mesmo. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas, só depende de mim virar o jogo ou não. 48 horas.